Não jazz o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Hoje, todos os músicos, independentemente do instrumento que tocam, exibem uma fotografia de John Coltrane na parede. A sua influência teve também um profundo efeito no mundo do rock. Para Elvin Jones, a música de John Coltrane Quartet era apelativa fora do mundo do jazz devido à sua frescura. Não era novidade ao ponto de ultrapassar aquilo que são os fundamentos do jazz, mas estar envolvido nessa música oferecia uma libertação a muitas pessoas. Era uma outra forma de tocar blues, uma forma que permitia identificar-nos com o nosso tempo. Coltrane, ao contrário de outros líderes ciumentos da sua posição, fez tudo para que jovens músicos talentosos estivessem próximos dele. Oferecia orientação pessoal e dava conselhos. E se encontrava alguém especialmente merecedor, telefonava ao seu produtor e pedia-lhe que tivesse em consideração o trabalho desse músico. disco Kulu Se Mama, Coltrane gravou com dois bateristas pela primeira vez. 10 anos depois, o baterista Frank Butler recorda a reação do público. As pessoas estavam hipnotizadas. O clube era muito pequeno e lá estávamos nós, eu e o Elvin, a partir a loiça toda. O Elvin toca de forma brutal. Parecia que o clube ia explodir. Nos rostos das pessoas podia ler-se: mas o que é isto? Thank you. Ascension, contrastando com a prevalência do ego, Coltrane enfatizava sua natureza essencialmente não competitiva, não fazendo solos com maior duração do que a dos restantes músicos. Segundo Archie Chapp, isso resulta do facto de Coltrane não querer estrelas no seu disco. Tratava-se de um esforço de grupo, como se fazia em New Orleans, mas com músicos agora de 1975. Como orientação eram fornecidos aos músicos esboços temáticos, onde as melodias poderiam ser sobrepostas. Ensaiava-se pouco. Este era um modo de trabalhar de Coltrane. Coltrane, pouco tempo antes de morrer, planeava abrir um espaço no Village, onde o público em geral poderia assistir ao desenvolvimento diário da sua música. Ornette Coleman já tinha tentado algo semelhante, mas sem sucesso. O plano de Coltrane era o de permitir que as pessoas entrassem e assistissem aos ensaios pelo preço de uma bebida. Coltrane veio visitar-nos, veio em paz e deixou-nos em paz. Enquanto cá esteve, tentou sempre atingir novos níveis de consciência, de paz e de espiritualidade. É por isso que vejo a sua música como música espiritual. John estava cada vez mais próximo do Criador. Albert Ayler. Coltrane morreu em julho de 1967, com 40 anos de idade. Ouvimos de John Coltrane o disco póstumo Expression. 1. Ogunde. 2. To Be. 3. Offering. 4. Expression. 5. Number 1. Leituras do livro de Val Vilmer, As Serious as Your Life, Black Music and the Free Jazz Revolution, 1957-1977. Ao qual voltaremos. Onde jaz o teu ouvido? Um programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.